E ele lhes disse: Sem dúvida me direis esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui a tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Veio espanto sobre todos e falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é essa que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem? E sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado e pregava nas sinagogas da Galiléia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, pela sua bendita e santa palavra. Nós já trabalhamos em outras ocasiões bastante o conflito de Jesus com os líderes religiosos. Por isso eu quero tratar mais especificamente dos sinais de Jesus nessa tarde, a tentação que ele sofreu, a vitória que ele teve contra o maligno e o seu ministério de cura e libertação. Jesus, cheio do Espírito Santo, conferiu poder. O Espírito Santo conferiu poder, melhor dizendo, a Jesus, e o guiou a enfrentar a tentação de Satanás para vencê-lo, para vencê-lo. Para você compreender melhor sobre a importância do Espírito na vida de Jesus, é bom que você se aprofunde no relacionamento entre Jesus e o Espírito Santo. Ele foi tentado pelo diabo. Um dos aspectos principais da tentação de Jesus girou em torno do tipo de Messias que ele seria e como empregaria sua unção da parte de Deus. Em primeiro lugar, Jesus foi tentado a utilizar a sua unção e posição para servir a seus próprios interesses, obter glória e poder sobre as nações, ao invés de aceitar a cruz e o caminho do sofrimento, e ajustar-se à expectativa popular de um Messias sensacional, uma celebridade. Em segundo lugar, Satanás ainda tenta os líderes cristãos a usarem a sua unção, a sua posição, a sua capacidade em seu próprio benefício, para estabelecer a sua própria glória e reino, e para agradar o povo mais do que a Deus. E isso é contrário à vontade do Senhor, abominação diante do Senhor. Quem se entrega ao egoísmo, na realidade, já se rendeu ao maligno. Jesus não comeu coisa alguma no período de jejum, uma coisa absolutamente esplendorosa, maravilhosa. Ficou sem comer e beber um jejum integral durante 40 dias. Mesmo sendo plenamente humano, a sua santidade e a vida com Deus lhe permitiram viver essa experiência. Há um momento no texto em que ele está sendo tentado e ele responde: nem só de pão viverá. Jesus está citando Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, ao enfrentar a tentação de Satanás. Jesus está dizendo que tudo o que é importante na vida depende de Deus e da sua vontade, como o Evangelho de João, capítulo 4, verso 34. Esforçar-se por sucesso, felicidade ou coisas materiais à parte do caminho e do propósito de Deus levará à amarga desilusão e terminará em fracasso. Jesus salienta essa verdade ao ensinar que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Somente então é que as outras necessidades, as outras coisas necessárias serão concedidas de acordo com a sua vontade e propósito. Com relação aos reinos do mundo que lhe foram oferecidos, Jesus rejeita a oferta que Satanás lhe fez do domínio sobre todos os reinos do mundo. Em primeiro lugar, o reino de Jesus na presente era não é um reino deste mundo. Prestem atenção, não é um reino deste mundo. É um reino, é o reino dos céus e não na terra. Ele recusa um reino para si através dos métodos mundanos de transigência, poder terreno, artifícios políticos, violência, domínio, popularidade, honra e glória humana. Ele não aceita nada disso. Em segundo lugar, o reino de Jesus é um reino espiritual no coração dos seus, os quais foram tirados do mundo. Nós fomos tirados do mundo, irmãos, quando aceitamos a Jesus. Como reino celestial, nós somos parte do reino celestial. E esse reino é alcançado através, do sofrimento, da abnegação, da humildade, da mansidão. Requer que dediquemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o nosso culto racional, Romanos capítulo 12, versículo 1. Em completa devoção e obediência ao Senhor, implica em lutar com armas espirituais contra o pecado, a tentação e Satanás, como nos ensina o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, de 10 a 20. Importa em resistirmos à conformação com esse mundo. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O inimigo também o levou a Jerusalém para tentá-lo. E Jesus sempre respondia: está escrito. Para nós vencermos na batalha espiritual, é preciso conhecer a palavra para não cair em armadilhas que o maligno pode usar até com a palavra. Você precisa conhecer a palavra para responder. O inimigo usava um texto bíblico e o Senhor respondia com outro texto bíblico. O Espírito está sobre mim. O Espírito estava sobre ele. Você vê isso no versículo 18, no texto de Isaías. Ele me ungiu. Aqui Jesus explica o propósito do seu ministério, ungido pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, é para pregar o evangelho aos pobres, aos necessitados, aos aflitos, aos humildes, aos abatidos de espírito, aos quebrantados de coração e aos que temem a sua palavra. Isaías 61, versículo 1 a 3, você vai verificar. Em segundo lugar, é para curar os aflitos e oprimidos. Essa cura envolve a pessoa inteira, tanto física quanto espiritual. Em terceiro lugar, é abrir os olhos espirituais dos que foram cegados pelo mundo e por Satanás, para agora verem a verdade das boas novas de Deus, como nos diz João, capítulo 9, verso 39. É para proclamar o tempo da verdadeira liberdade e salvação do domínio de Satanás, do pecado, do medo, da culpa e desse mundo tenebroso. Todos os que são cheios do Espírito Santo devem participar do ministério de Jesus. Irmãos, prestem atenção. Todos os que são cheios do Espírito Santo devem participar do ministério de Jesus, da maneira descrita acima. Para fazermos assim, precisamos estar profundamente conscientes da extrema necessidade e miséria da raça humana resultante do pecado e do poder do maligno. Uma condição de escravidão, do mal, da desolação, da cegueira espiritual e males físicos. Com relação ao versículo 33, perdão, irmãos, estou muito gripado. Irmãos e irmãs, Lucas registra, com relação ao espírito imundo, que um dos primeiros atos de Jesus, depois de anunciar que era o Messias, foi o conflito direto com as forças demoníacas. Conflito direto. O empenho principal de Jesus no seu ministério foi destruir as obras de Satanás. Diz a palavra: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Veja 1 João, capítulo 3, versículo 8. O reino de Deus não pode estabelecer-se sem confronto com o reino de Satanás. Confira também Mateus 12, 28. Um sinal inconfundível que o reino deixou de manifestar-se entre o povo de Deus é a inexistência de confronto direto com o poder do mal, libertando os pecadores da escravidão do pecado e das forças demoníacas. Se você quer observar se a sua vida no campo pessoal, sua família, O ministério que você participa, sua igreja, está fora do propósito de Deus ou dentro do propósito de Deus, verifique se tem havido confronto direto. Porque se não há confronto de espécie alguma, se não há batalha espiritual, alguma coisa está errada. Eu vou repetir, alguma coisa está errada. Nós sofremos batalha espiritual, luta, tentação na família. Grandemente, nós sofremos grande luta. Às vezes até dentro da igreja. Nós sofremos grande luta. Agora não é o momento por causa da pandemia. Mas quantos são zombados, escarnecidos, quantos são menosprezados no seu colégio ou na sua faculdade? Nós sofremos luta no emprego, é impressionante. Há centenas e centenas de relatos que eu trago nesses anos, todos de ministério, os irmãos são perseguidos na empresa. Sempre tem alguém com um foco direcionado exatamente para os cristãos. E a luta se torna aberta, explícita. Às vezes começa implícita, começa meio por debaixo do pano e depois vai se tornando uma luta aberta. Então, se você quer saber se a igreja está morna, sua vida pessoal está morna, veja, se não há conflito algum de ordem espiritual nessas áreas que eu falei, na família, na igreja ou na sociedade, em qualquer meio que você participe, é porque alguma coisa está errada. Está errado, você está morno, por isso o inimigo não precisa se preocupar com você, ou você está frio, mas se alguém começa a se avivar, a experimentar, para fugir desse termo que às vezes alguns têm preconceito, então, se você começa a amadurecer na sua vida cristã, se tornar um seguidor de Jesus que faz diferença, pode se preparar que a batalha virá. E Jesus curava. Por toda parte realizava a cura divina. Eu encerro essa nossa devocional hoje com essa ênfase e com a seguinte proposição: Jesus resiste ao diabo. E nós somos chamados a resistir também, irmãos e irmãs. Ele cura os enfermos e nós somos chamados a curar enfermos. Não é primeiro fazer outras coisas. Primeiro ore. E depois, em seguida, tome as providências. Não estou indo contra as providências de modo algum. Pelo contrário, as providências médicas. Mas ore, em primeiro lugar, que às vezes são dardos inflamados do maligno. Jesus resistiu ao diabo, curou enfermos. Expulsou demônios e nós temos poder e autoridade para isso. Jesus, cheio do Espírito Santo, depois do batismo no Jordão, foi conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto. Deserto é lugar de preparação, de aperfeiçoamento, de provação, de treinamento. Entenda os desertos da sua vida como um período fundamental para o seu treinamento, para o exercício futuro do seu ministério. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para um tempo de 40 dias de jejum e oração. Ao findar do período, Jesus teve fome e aí ele foi tentado, quando estava bastante fragilizado. Rigorosamente fragilizado. É interessante observar que o inimigo tenta Jesus usando a palavra. Por isso que eu sempre insisti com o meu rebanho, e insisto ainda agora com você, para que você também conheça a palavra. Porque Jesus respondeu à tentação que o diabo fazia com a palavra e resistiu ao diabo também utilizando a palavra. Mas como você vai utilizar se você não conhece? Ou conhece meia dúzia de versículos? Que bom pela meia dúzia, mas você precisa conhecer mais profundamente, cada dia mais. Quando as pessoas estão nas trevas ou no início da caminhada cristã, as armas de Satanás geralmente são os de dar volta para o mundo e os seus oferecimentos. Ele quer levar a pessoa de volta para o mundo. E ele faz ofertas. Aparecem amigos, aparecem amigas, aparecem pessoas para tentar levar a pessoa de volta para o mundo, ou seja, para um lugar bem distante da presença de Deus. Mas quando as pessoas estão a caminho da maturidade, as armas do maligno são muito mais sutis, muitas vezes se utilizando da própria escritura para tentar distorcer algum princípio do Senhor. Jesus resistiu ao diabo e não aceitou as ofertas que o maligno lhe ofereceu. Rejeite as ofertas que parecem agradáveis, mas que te afastam da presença de Deus. Custe o que custar. Mesmo que isso possa significar a perda de um benefício próprio, ainda assim, abra mão. Não é preciso abrir mão da sua humanidade, mas é preciso se esvaziar. É preciso renunciar. Só através da renúncia total nós conseguimos nos encher totalmente do Espírito, a fim de que um dia nós possamos chegar à plenitude total do nosso ministério, assim como Jesus foi plenamente homem, plenamente santo, e realizou plenamente o ministério que o Pai e o Espírito Santo lhe confiaram. Jesus sai do deserto e da tentação ainda mais cheio do Espírito Santo e ficou cada vez mais conhecido. Quando nós atravessamos o deserto e vencemos as lutas no deserto e rejeitamos a tentação, nós saímos mais fortalecidos e mais cheios do Espírito Santo. Ah, pastor, houve um momento que eu vacilei. Irmão, se você vacilou, volte agora para o Senhor. Você vai ter que voltar para o deserto em algumas áreas da sua vida. E esse deserto vai ser muito importante, porque depois que você passar por ele, você vai ser cheio de novo do Espírito e vai ficar cada vez mais segundo a vontade de Deus. E você vai ser reconhecido no mundo espiritual. Jesus voltou a pregar em Nazaré, o que por um lado causava admiração das pessoas pela autoridade que ele ministrava. Por um lado, ele chamava atenção pela sua autoridade. Por outro lado, havia descrença, porque ele tinha crescido no lugar como filho do carpinteiro José. Então, o maligno usava as pessoas para dizer: quem é esse aí? Quem é esse moço aí? Que até ontem estava brincando aqui e cresceu aqui perto da gente, e agora vem e fala todas essas palavras e diz que o Espírito está sobre ele. Então, irmãos, é parte da luta. Esta é uma dificuldade de centenas de milhares de pessoas ao longo dos séculos. Isso porque as pessoas que conviveram com determinada pessoa que amadureceu na fé, tendem a continuar associando a pessoa, ou da sua família, ou da igreja, com os tempos da infância espiritual, ou da adolescência espiritual. Elas olham para aquela pessoa, ah, esse é aquele lá que, né, era infantil espiritualmente, esse é aquele lá que era um adolescente espiritualmente, que oscilava, saía, voltava, brigava e outras coisas mais. Ao longo dos séculos, as pessoas tendem a permanecer associando você com a fase da infância ou da adolescência espiritual, ou com a velha natureza. Jesus, que não cometeu pecado. Veja, eu já cometi pecado, você já cometeu pecado. Jesus, que não cometeu pecado, sofreu essa rejeição. Quanto mais nós vamos sofrer também essa rejeição. Os seus seguidores sofrerão essa rejeição. Tanto quanto ele sofreu, nós sofreremos e ainda mais. Em função da meninice do passado ou dos pecados cometidos. E muitas pessoas também não perdoam. E porque não perdoam, também não serão perdoados, mas não vão dar crédito a você pelo fato de você ter se equivocado aqui ou acolá, ter cometido pecado aqui ou acolá. Então, é necessário, muitas vezes, em muitos casos, eu diria que praticamente todos, é necessário sair para trabalhar em outro campo, até que com o passar do tempo se consolide uma nova imagem, a imagem de Jesus Cristo em você, a imagem de Cristo Jesus. E a parentela. Assim como os ex-amigos possam perceber que aquele que conheceram é uma pessoa que não existe mais. Aquele amigo que eles tinham, ou aquela pessoa da família que eles conheciam, não existe mais. Quem existe agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Pense nisso, porque pode ser muito importante você buscar um outro campo missionário para atuar e não ficar atuando sempre na sua igreja de origem. É claro que eu estou falando como um princípio. Às vezes o Senhor tem um propósito e vai usar você a vida inteira aí, na sua igreja local. Aleluia! Glória a Deus! Mas, em princípio, é bom ter a experiência fora de casa também, até que se consolide essa nova imagem, a imagem de Jesus. Jesus curou pessoas, irmãos, irmãs, chegou a hora da igreja acordar. Nós podemos fazer qualquer crítica aos neopentecostais com relação a uma série de fatores, a teologia da prosperidade e outras coisas mais, mas temos que reconhecer que eles não têm medo de curar pessoas. E nós ficamos nas nossas igrejas assistindo as pessoas enfermas espiritualmente e só mandamos para o pronto-socorro, que às vezes não pode fazer nada, porque não encontram nada, fazem tudo quanto é exame e não vão achar nada. Jesus curou as pessoas. Jesus curou também os possessos. Nós temos que ter coragem para expulsar o espírito maligno das pessoas. E assim como Jesus, que curava as pessoas, libertava as pessoas, depois quem era curado e quem era da família dessa pessoa, ou os amigos, ficavam maravilhados, porque os demônios se submetiam a ele. Irmãos, é isso que tem que acontecer com a igreja, é essa a ênfase. Hoje eu não quero enfatizar tanto o conflito com os líderes religiosos, mas a cura divina, a libertação de espírito imundo é ministério de Jesus, é ministério do reino, por isso é nosso ministério. Jesus curou a sogra de Pedro, que estava enferma, e ela imediatamente se levantou. Veja bem, imediatamente se levantou e passou a servi-los. Jesus realizou muitas outras curas de diferentes enfermidades nas pessoas que eram trazidas a ele. Ele expulsou muitos demônios que gritavam que ele era o filho de Deus, mas Jesus os repreendia para que não falassem, porque ainda não era chegada a hora de que isso fosse revelado. Jesus continuou a pregar o evangelho em muitas outras partes da Judéia e da Judéia até a Galiléia e da Galiléia até a Judéia e chegou até passar por Samaria. Que Deus fortaleça você. Eu não sei qual é a sua denominação, eu sei que nós temos mais de 20 a 30 denominações. Isso eu tenho certeza por pessoas que conheço. Mas você que tem ouvido, entenda isso e faça três coisas. Primeiro, resista ao diabo e ele fugirá de você. Resista. Resista à tentação, não ceda. Como me diz um grande irmão querido, sábio, não transija nas questões fundamentais da palavra do Senhor, não abra mão. Seja resistente e o diabo fugirá de você. Em segundo lugar, cure enfermos. Cure enfermos. E toda enfermidade de ordem espiritual, cure através da oração espiritual, emocional, física. O Senhor pode usar você. E às vezes não será nem necessário um outro tratamento. Como que eu devo proceder, pastor? Você ora, cura o enfermo, depois leve ao médico. E o médico pode chegar, fazer todos os exames e falar: olha, não detecto nada. Porque é bom a gente levar ao médico, primeiro porque nós temos que ser responsáveis. Ter temor e tremor diante do Senhor. E segundo, porque isso é testemunho. A pessoa sentia, né, os sintomas e ela volta dizendo: olha, o médico disse que não há nada. E aí nós louvamos o nome do Senhor. Em terceiro lugar, expulse os demônios. Expulse, porque muitas coisas são de ordem demoníaca. Expulse, diga: eu te repreendo em nome de Jesus. E vá ganhando autoridade, vá ganhando autoridade, vá começando com causas pequenas e vá avançando. E experimente esse ministério tremendo da cura e da libertação, para que nós, como corpo de Cristo, vivamos assim como o nosso cabeça. A cabeça do corpo é Jesus Cristo. Ele resistiu ao diabo, curou enfermos, expulsou demônios. E nós somos do corpo dele, então nós temos que resistir ao diabo, curar enfermos e expulsar demônios. Não se acovarde e nem fique intimidado, porque o Senhor já o venceu. E ele te dá autoridade para vencer o maligno. Não se intimide. Apenas viva o evangelho a cada dia, amadureça, porque quanto mais maduro, mais confiante você fica, mais seguro na palavra, mais seguro no exercício da fé, você mais preparado para a batalha espiritual. É o que eu desejo a todos os irmãos nesse dia, tarde, fim de noite, fim de tarde e início de noite. Que Deus o abençoe poderosamente e que essa marca do ministério de Jesus, retratada em Lucas 4, fique gravada no seu coração e se torne prática de vida. Resista ao diabo, cure enfermos, expulse demônios. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a autoridade do Espírito Santo para resistir ao diabo, curar enfermos e expulsar demônios, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e nos habilite para essa batalha, para essas batalhas, para essa guerra espiritual que é travada todos os dias, nos concedendo a vitória, como concedeu a Jesus Cristo. Que isso aconteça hoje e eternamente nós glorifiquemos o teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo, pelas vitórias que o Senhor nos concederá. Nós te agradecemos e oramos em Cristo. Amém.